Quer copiar? Pode copiar, mas copia direito, mané. Black CDs. Black CDs. Destruindo a concorrência. Bicho Indoor. Bicho Indoor. Vou aproveitar, vou cantar a música da 8794 pra vocês aqui agora. Então, simbora! Um, dois! Black CDs. Black CDs. Mas você não quis assim. Se eu errei, você insiste. Quero. Já não aguento. Bicho Indoor. Não me tire do chão. Me amar é melhor que eu esqueça. Joga a mão pra cima, venha. Por favor, me diga o que você quer de mim. Rafael, vem lá. Sibeli. Se eu errei, você insiste. Quero. Vai, Joel. Joga pra cima, se não puder voar. Se não puder me amar, diga eu. Oh. Oh. Black CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. Venha. Por favor, me diga o que você quer de mim. Já lhe dei minha vida, mas você não quis assim. Se eu errei, você insiste. Quero saber. Já não aguento. Se não puder voar, se não puder me amar, bacana, obrigado pelo carinho de vocês. Thalita, valeu. Vamos embora. Oi, Thalita. Bicho Indoor. Black CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. Mas se tudo tá sendo chamado nessa menina, sei que a gente se combina. Pode acreditar. Faça pressa se ela chega, eu não me importo. Se ela não gostar, eu gosto. Só quero agradar. E faz um cafuné, eu sei que vai dar pé. Não tenha medo, pois a vida ensina. Já sinto o cheiro do café. Seria mulher, vem me dar na boca essa comida. Me faz um cafuné, eu sei que vai dar pé. Não tenha medo, pois a vida ensina. Já sinto o cheiro do café, vem ser minha mulher. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Sem pera este janeiro, eu quero ser teu nego. Se carece de dentro. Sem pera este janeiro, amor, eu quero ser teu nego. Eu quero ser teu nego. Carece de tempo. Tempera esse chamego, amor. Eu quero ser teu nego. Carece de tempo. Faço tudo fazendo xandó dessa menina. Sei que a gente se combina. Pode acreditar. Faça a festa se ela chega, eu não me importo. Se ela não gostar, eu gosto. Só quero agradar. Me faz um cafuné, eu sei que vai dar pé. Não tenha medo, pois a vida ensina. Já sinto o cheiro do café. Vem ser minha mulher, vem me dar na boca essa comida. Me faz um cafuné, eu sei que vai dar pé. Não tenha medo, pois a vida ensina. Já sinto o cheiro do café. Vem ser minha mulher, vem me dar na boca. Vai, vem! Tempera esse chamego, que eu quero ser teu nego. Carece de nego. Tempera esse chamego, amor, eu quero ser teu nego. Carece de nego. Tempera esse chamego, eu quero ser teu nego. Eu quero ser teu nego. Carece de nego. Faço tudo pra ser um xodó dessa menina. Sei que a gente se combina. Pode acreditar. Faço festa se ela chega, eu não me importo. Se ela não gostar, eu gosto. Só quero agradar. Me faz um cafuné, eu sei que vai dar pé. Não tenha medo, pois a vida ensina. Já sinto o cheiro do café. Vem ser minha mulher, vem me dar na boca essa comida. Me faz um cafuné, eu sei que vai dar pé. Não tenha medo, pois a vida ensina. Já sinto o cheiro do café. Vem ser minha mulher. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Tempera esse chamego, eu quero ser teu nego. Carece de dengo. Tempera esse chamego, amor, eu quero ser teu nego. parece de nego. Parece ser nego, eu quero ser teu nego. Carece de nego, parece ser nego, amor. Eu quero ser teu nego. Carece de nego. Yes! Beleza, vamos embora. A festa tá linda e o som é chicleteiro. Vai, vai, vai, vai! Yele! Lelelelelelelele! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do teu amor. Como enganar um coração? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, joga pra cima, garanhões. Venha, vem! E não dá. Mas não dá pra ficar sem te ver. Diga, diga, diga. Sou 100% bom, senhora. E ele, lelelelelelele. Oh, lelele. Lelelelelelelele. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do teu amor. Como enganar um coração? Como viver a minha vida? Não dá mais pra segurar. Joga, vem, tira, se embora. Não dá pra ficar, Lady Laura, Igor Boca. E não dá pra ficar sem te ver. Sou 100%, vai, vai, vem. E ele, oh, lelele, lelelelelelelele. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do teu amor. Como enganar o coração, Angelos, Kelly, Elenilson, cadê tu? Palmin, Jace, Sandrinho, vem! E não dá pra ficar sem te ver, Rony. E não dá, Fabinho, Júnior, Kiko. Alô, Reni, venha. Sou 100%, vai, boa. E ele, Dani, bebezão. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, vai. Como enganar um coração? Como viver a minha vida? Não dá mais pra segurar, joga pra cima, tira o pé do chão. E não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando, não, não, não dá pra ficar sem te ver. Diga pra mim, quero te ouvir, bicho! Exclusivo FM Gravações. Garanhuns Digital, vem de lá! Tira, tira, tira! E ele! Lelelelelelelelele. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim, é assim, é assim. Como enganar um coração, como viver a minha vida. Marcelona, dá mais pra segurar, peixeiro, joga pra cima, Adamas, vem. E não dá, dá o chicleteiro. Ou não dá. Sou 100% o meu sistema. Ele uou, uou, uou, ele. O Hélio Negão. Uou, uou, uou, uou. É mega, é festa linda, é mega, é mega, é mega. Black CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. Linda, não. Tão mega, tão dez. Deusa da beleza, teu amor feitiço. Oh, linda, tão linda, tão mega, tão dez. Deusa da beleza, teu amor. Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver. Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você. Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver. Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você. Acaba essa agonia, vem me encontrar. Meu coração dispara só em pensar. Quero te conquistar, quero ter carinho, quero te amar. Quero te conquistar, na beira da praia quero namorar. Chua, chua, chua. Uou, oh, uou, oh. Uou, oh, oh. Chua, chua, chua. Uou, oh. Chua, chua, chua. Uou, oh. CDs. Black CDs. Da beleza, teu amor me enfeitiçou. Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver. Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você. Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver. Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você. Acaba essa agonia. Meu coração dispara só em pensar. Quero te conquistar, quero teu carinho, quero te amar. Quero te conquistar, na beira da praia quero namorar. Chua, chua, chua. Uou, uou, vai. Uou, uou. Uou. Eu tô na tua, tô na rua pra te ver. Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você. Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver. Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você. Acaba, acaba essa agonia. Meu coração dispara, só em pensar. Quero te conquistar, quero teu carinho, quero te amar. Quero te conquistar, na beira da praia quero namorar, venha. Bicho Indoor. Bicho Indoor. Chua, chua, chua. Chua, chua, chua. Oh, oh. Chua, chua, chua. Oh, oh. Chua, chua, chua. Tão linda, tão mega, deusa da beleza, teu amor, Reni, me feitiçou. Eu tô na cola, tô na rua pra te ver. Eu tô quente, tô carente, tô doidinho por você. Eu tô na cola, tô na rua pra te favão. Eu tô quente, tô carente. Meu coração dispara, só em pensar. Quero te conquistar, quero teu carinho, quero te amar. Quero te conquistar, na beira da praia quero namorar. Chua, baby! Oh! Black CDs, o melhor do som automotivo. Vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora. Vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora. Já chamei Dolores, Florinha não vem mais, Maria já foi, Juliana me chamou. Sozinha vai contigo, terra não quer viver. Sozinha eu não vivo, só vou com você. Vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora, vambora, Ednora. Já chamei Dolores, Dorinha não vem, mas Maria já foi, Juliano me chamou. Sozinha vai contigo, terra não quer viver. Sozinha eu não vivo, só vou com você. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vai todo mundo pra essa festa bacana. Lá vai ter chiclete até turista americana. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vem cá, menina, escreve essa TV. Vamos embora, ignora, vambora, ê. Vambora, ê. Vambora, ê, vambora, ê, Ednora, vambora, ê, Ednora, vambora, ê, Ednora, vambora, ê. Já chamei Dolores, Florinha não vem, mas Maria já foi, Juliana me chamou. Sozinha vai contigo, Vera não quer me ver. Sozinha eu não vivo, só vou com você. Simbora, vai ter zoeira nesse fuzuê. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vai todo mundo pra essa festa bacana. Lá vai ter chiclete até turista americana. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vai ter zoeira nesse fuzuê. Vem cá, menina, esquece essa TV. Vamos embora, ignora, vambora. Vai ter zoeira. vai ter esse fuzuê. Vem cá, menina, esquece essa TV. Vamos embora. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Vambora, aí. Tá lindo, vambora, aí. Vambora, diga. Vambora, aí. Black CDs, o melhor do som automotivo. Clarinha, mulher, clarinha, mulher, clarinha, mulher, clarinha, mulher. Como você, como você, como você, lerê, bambara. Clarinha, mulher, como você, como você, como você, lerê, bambara. Clarinha, mulher, dançamos essa, minha musa. Vamos embora, ou nesse samba. O Gilberto pode ser um pouquinho mais devagar. Então, beleza, se puder, beleza, joga. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. Tubarão, Andrei, Venecinha. Ô, oh, Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, Renê. Palmeirinha, meia. Clarinha, uirê. Clarinha, branco. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Maiara Val, vem a Clarinha, uirê. Hoje o bombom. Clarinha, uirê. Dançamos essa, minha musa. Vamos embora, ou nesse samba. Dançamos essa, minha musa. Joga a mão pra cima, joga a mão, joga a mão. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje. Se papá. Oi. É mujeje. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Clarinha, uirê. Dançamos essa, minha musa. Vamos embora desse samba. Dançamos essa, joga a mão pra cima. Ê! É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. Bicho indoor. Bicho indoor. Ti ti ti ti ti ti ti ti. Vem lá, levanta a mão, bate uma palma e quebra tudo aí. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje, é mujeje. É mujeje. Beleza, galera. Olha que festa bonita essa, hein? Paz total. E assim, vocês vieram com todo o gás, isso é bom. Alexandre, boa, boa. Região de Chiclete, Vital e Lúcio, Rubinho, Cíntia, Helenilson, rapaz, tem faixa demais. Valmir, Papagaio, Ricardo, Chicleteiro da Garoa, Murilo, vem de lá do Rio de Janeiro, Murilo da Eternamente Chiclete, Bruno Gaia tá ali presente, Alan também dentro do bloco. Ângelo, Kelly, Lúcio, Cicleteiro, Passa Passa, Cecílio, Nanã, Cicleteiro, Ave Maria, Fabinho, Val, Denis, Sandrinho, Adamas, obrigado pelo carinho de vocês, Inácio, né? Inácio, a galera é difícil, Val, Maiara, obrigado, obrigado, Everton, valeu! Aldeia na areia, beleza de mar, oh, oh, oh. Black CDs, Black CDs, o melhor do som automotivo. Beleza de mar, caminhando por aqui, por ali, nas praias do deserto, Saquarema, Muriqui, Peró, Ilha do Mel, Jerico, Aquário, Bicuí, que eu te conheci, foi ali, numa duna, nem me lembro se foi lá, foi tramando aí. Pregado forte, Jerimbá, me fiz amante. Quando pude me beijar na pedra do elefante, Maricá, ui, ah, ah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Morena sereia, beleza de mar. Oh, oh, oh, oh. Ah, Everton Maceió, Gisele, venha. Sandro, diga lá, beleza de mar. Andando por aqui, entrando lá em Itacoatiara, linda deusa moram lá, tanto dói. Prainha, Itaúna, Ipanema e Guarujá. Cantando quase entro em apuros no arraial da ajuda, dentro de Porto Seguro, morri de susto. Uma gatinha luazinha me diz: passe óleo no meu busto. Uou, uou, uou, uou, uou. Bicho indoor. Bicho indoor. Andando por aqui, entrando lá, Marcimona. Amaral, chicleteiro, venha. Andando com S. Gabriel, diga lá. Morri de susto, uma gatinha nuazinha me diz: passe óleo. Aí sim, mas Paulo Rui, Suelaine, diga assim: aldeia na areia, beleza de mar, presentão, viu? Aldeia na areia, morena sereia, beleza de mar. Ilhas do Atlântico, Barra do Ato, Jaguaripa, Aleluia, Salvador, Pepino e Parana, Pitumbi, Caraí, Cabo Frio, Arraial, Pará, de Cabo Quebrada, Monte São Paulo, futuro leva. De Norte com Banana é quem faz esse som. Você que tá curtindo ainda tem mais de mil. Essa onda toda é litoral do Brasil. Aldeia na areia, Marcel. Uou, uou, uou, uou. Deliciosamente, morena sereia, beleza de mar. Andando por aqui, entrando lá em Itacoatiara, linda deuses moram lá, Trancoso, Cambuí, Itaipu, Prainha, Itaúna, Ipanema e Guarujá. Cantando quase entro em apuros no arraial da... Dentro de Porto Seguro, morri de susto, uma gatinha nuazinha me disse: uou, uou, uou, uou, uou. Aldeia na areia, beleza de mar. Uou, uou, iê, iê, iê. Tá legal, swing brasileiro. Black CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. Deixa o teu corpo se espalhar nessa areia. Revela esse rosto com sua forma de sereia. Depois o céu e mar e seus olhos azuis. Exclusivo FM Gravações. Quando que vejo passo o segredo também do coração. Quando essa caia de olhos sem medo à procura de emoção, teu olhar revela teu louco desejo de amor. O que é que tá por trás desse desejo? Hoje as suas pernas dominaram minha cabeça. Teu corpo de intersexual, disputa disso. Teu corpo magro não, enxuto. E sinto com vontade de falar: você é linda, eu vou te amar. Eu vou te amar. A loucura dos beijos, no frescor do desejo, de possuir a quem me possui. Eu vou te amar. Da doçura dos beijos, no frescor do desejo, posso virar quem me posso. Ah, Black CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê, aê. Meu bem, quero te amar. Com todo o prazer, quero teu beijo. Meu bem, quero te amar. Com todo o prazer, quero teu beijo. Te pego, te abraço, te dou meu desejo. Dormindo meu sonho, pois estou sozinho. Não sou um bicho feio e te dou carinho. Eu sou camaleão, sou seu amor. Vem me dar um beijo. Sou camaleão, sou seu amor. Esse é o meu desejo. Sou camaleão, sou seu amor. Vem me dar um beijo. Sou camaleão, sou seu amor. Esse é o meu desejo. Bicho indoor. Bicho indoor. Meu bem, quero te amar. Com todo prazer, quero teu beijo. Ai, que você pudesse cantar e dançar com você. A minha linda, nesse desejo te dou meu prazer. Oi, ô. Titi, pepere, pepe. Eu danço reggae. Uou, uou, uou, uou. No clima do balanço eu fico leve. E na palma da mão. Aí, Rogério. E na palma da mão. O lele, o lala. E na palma da mão. E na palma da mão. Baby, baby. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Com todo prazer quero teu beijo. Meu bem, quero te amar. Com todo prazer quero teu beijo. Ai, que você pudesse cantar e dançar com você. A minha linda. Oi, oi. No bimbo do balanço eu fico leve. Com você bem maneiro eu danço reggae. Oi, oi, oi, oi. No bimbo do balanço eu fico leve. Com você bem maneira, venha, venha. E na palma da mão. Black CDs. Black CDs. E na palma da mão. E na palma da mão. Baby, baby. Aê, aê. Aê, aê, aê. Quero te amar, com todo prazer quero teu beijo. Meu bem, quero te amar, com todo prazer quero teu beijo. Ai, que você pudesse cantar e dançar com você. A minha linda. Aquele guidete, guidete, Alexandre. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E na palma da mão. Bom demais, tá legal pra caramba, hein? Deixam vocês o cara que eu conheci. E só namora com o broto no portão. Mão na mão. Pra não ter complicação. E ele acha a virgindade uma legal. E se assusta quando ouve palavrão. E só vê, sabe o quê? Black CDs. Black CDs. Ele garante que sabe beijar. Mas dá xilinha, Inácio. Ele não. Ele não. Ele. De mini saia não gosta. E acha imoral. Biquíni curto. Aí, Júnior, que eu vou ganhar. Flor, oh, flor. Ele é fingido, bobão. Palme. Alemia animal. Oi. Ele é demais. Oi. Fez juramento de castidade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão. E ela negou, né? É. Quando vem mulher, tá chilique. Exclusivo FL Gravações. Churrasquinho, ele é demais. Ele é fingido. Não dança uma lambada, só valsa de Strauss. É o cri-cri de galocha, emitir o astral. Ela é demais. Ela é seca, velho. Tem juramento de castidade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão. E ela, né? Joga pra cima, bicho! Quando vê mulher. Basta se ligue na hora. Ele não. Vê se toma jeito, Alan. Ele. Joga pra cima, bebê. Ele não. Murilo Matos, diga lá, velho. Ele não. Cadê o kit, Laricinha? Tire para pá. É uma sereia que anda na rua, e quando eu canto ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo, e que me chama, amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo. Joga pra cima, garanhuns, vamos voar. E chicleteiro eu tira ela. Leque CDs. Leque CDs. Oi, chicleteiro eu chicleteira. Libera, libera, libera, libera. Oi, chicleteiro eu. Chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira. Libera, libera, libera, libera. É uma menina que mexe comigo, e que me chama, amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. É com ela que eu vou amar esse amor, chicleteiro. Pra cima, pra cima, pra cima e vem. E chicleteiro, oi, chicleteiro eu. Ei, chicleteiro eu, chicleteira. Libera, libera, libera, libera. Oi, chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira. Libera, libera, libera, libera. O meu amor é uma cigana linda, que ama a lua, o sol e o mar. É uma sereia que anda na rua, e quando eu canto ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo, e que me chama, amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. É com ela que eu vou, é com ela. Vou com ela. Isso. Vou amar esse amor chicleteiro. Joga pra cima aqui no pé do chão, chicleteiro, ei, ei. E chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteira ela, chicleteira. Libera, libera, libera, libera, vamos, Léo. Chicleteiro meu, chicleteira, aí, Léo. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira o mal. Dené, diga assim. O meu amor é uma cigana linda. E quando eu canto, ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo e que me chama, amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo. O seu olhar é com ela, vão. É com ela que eu vou. Vou amar esse amor chicleteiro. Vamos embora e vem, Magano. E chicleteiro, Renault. Oi, chicleteiro, eu. Chicleteiro, eu. Chicleteira. Libera, libera, libera, libera. E volta, meia. E chicleteiro, eu. A ela. Chicleteiro, eu. Libera, libera, libera. Obrigado, valeu. Oi, chicleteiro, eu. Valeu, Renault. Oi, chicleteiro, eu. Oi, chicleteiro, eu. Chicleteira. Libera, libera, libera, libera. CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. Posso sentir. Chego a tocar. Cantar, cantar. Me faz querer. Seu coração vem de Lagoa. Por que será, oi, que a noite é tão linda como você? Manuzinha, olhar o mar e deixe, deixe, deixa e deixa tudo acontecer. Eu te vejo, Vitor Sérgio, vem de lá, chicleteiro. Foi você que eu mandei lá o autógrafo, foi? É. Daqui do alto eu te quero. Daqui do alto. Ô, menina, me dá teu amor. Ô, menina, me dá teu amor. Parece que tudo termina em carinho. Você é tão linda e eu tão sozinho. A onda te trouxe, sereia do mar, princesa do céu. Jonathan, Camilinha, Samara, venha. Ô, Joyce, menina, me dá teu amor. Paçoca, cicleteiro, venha só. Ô, menina, me dá. Se falta voz, cantamos com o coração, é. Aí, paçoca. Gostei disso aí, viu? Posso sentir, ô. Oh. Venha. Exclusivo FM Gravações. Canta, me faz, me faz, me faz querer seu coração. Por que será, amor? Por que? E a noite é tão linda como você. Olhar o mar e o mistério da lua e deixa tudo acontecer. Venha, quero te ouvir, bicho. Daqui do alto eu te vejo, vai. Daqui do alto eu te desejo, vai. Unidos pelo chiclete, vem de lá. Eu te quero. Daqui do alto, Alex, Arthur, Gerlan. Ei, vai, menina. Diga, diga, diga, diga, diga, diga. Menina, me dá teu amor. Madrugada já clareou. Oi, menina, me dá teu amor. Madrugada já clareou. Riacho do navio, corre pro Pajeú. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, ai, ai. E o rio São Francisco vai bater, vai, vai. Riacho do navio, corre pro Pajeú. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. É, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava nessas águas e nesse desafio. Saía lá do mar. Obrigado. Ai, ai, ai, ai. Eu ia direitinho pro riacho do navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chucalho e acordar na passarada. Ai, ai, ai, ai. Sem rádio, sem notícia, na terra sem milho. Oh, meu amor, não vá se... Oh, fique mais um bocadinho. Se você for seu nego, chora. Vamos dançar a garra. Oi. Quando eu entro no mapa, eu não quero sair mais, não. Eu vou até pegar a e pegar o sol com a mão. Oh, meu amor, vai. Se fosse o nego. Quando eu entro no mapa, eu não quero sair mais, não. Eu vou até pegar e pegar o sol. Diga pra mim! O candeeiro se apagou. Bicho Indoor. Bicho Indoor. Black CDs. Black CDs. O candeeiro se apagou. Oh, meu amor, não vá-se embora. Não, não. Eu fiquei mais um bocadinho. Se você for seu nego, chora. Não, não. Vamos dançar agarradinho. Oh, oh. Quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais, não. Eu vou até pegar a barra e pegar o sol. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro continuou. E a sanfona não parou. E o forró continuou. O candeeiro se apagou. E a sanfona, aguenta aí. E o forró. Já foi? O candeeiro se apagou. Ok, Gilberto, vamos lá, na manhã. A sanfona. Pois é. Ontem eu falei o seguinte: lá na década de 70, lá embaixo, esse Luiz Gonzaga, como um bom visionário, pegou Zé Matuto e botou lá em Copacabana, né? Coitado do Matuto. O cara tira o Matuto de lá do sertão. Olha que tá uma seca desgraçada. Imagine o cara sem beber água, tempo pra caramba. Desembarca lá no Rio de Janeiro. Vai pra praia de Copacabana ver aquele marzão lindo, maravilhoso, lá encantador. Juntamente com as cariocas todas. O cara só podia pirar de uma vez. E ele escreveu logo, logo, logo. Mandou duas cartas. Uma pra Luiz Gonzaga e uma pra Clodovil. É... Mandou duas. E não foi pelo Sedex, não, hein? Pombo correio, meu irmão. Pois é, e ele dizia o seguinte: Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é. Mas voltou ruim da bola, viu tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é. Mas voltou ruim da bola, viu tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto, Matuto, Matuto, escreveu pra Clodovil. Ele logo respostou e atacou. Do Brasil. Black CDs. Black CDs. Que tinha miudinha, não precisa amarrar, não, não. Ora pomba, ora bola, tá rabichota, deixa a tanga voar. Oh, deixa a tanga voar, oh, deixa a tanga voar, oh. Ora pomba, ora bola, tá rabichota, deixa a tanga voar. Oh, deixa a tanga voar. Exclusivo. Oh, ora pomba, ora bola. Zé Matuto foi à praia só pra ver. Zé Matuto tava de olho lá nas rabicholas, é, das cadeiras das mulheres. Zé Matuto foi a vem, vem, vem, vem, só pra ver como é que é. Chá o quê, pai? Charanga? Charanga de creteira. Pois é, cê sabe o que é rabichola? Sabe? Quem sabe o que é rabichola, ele manda a mão. Ninguém sabe, eu também não sabia não. Mas o mestre Google me ensinou o que é rabichola. Qualquer dúvida, minha mãe, eu vou lá logo e tá. Dedo no Google. Rabichola lá na década de 70. Aquelas mulheres maravilhosas com aqueles biquínis, biquíni. Porque hoje a mulher é mais comportada do que a década de 70. E nem por isso deixou de ser linda, maravilhosa. Tá certo? Hoje as mulheres usam biquínis curtos, maravilhosos, lindos, mas todos comportados. Lá em 70, meu irmão, era muito curto. Muito curto. Principalmente no Rio de Janeiro. Agora, além desse biquíni muito curto, esses biquínis tinham essas rabicholas, que era aquele nozinho que dava aqui do lado do biquíni, que descia aquele negócio aqui, ó. Hoje conhecido vulgarmente na roda do crime como fitilho. E quando o fitilho deslaça, meu amigo. Ó, só que antigamente o fitilho era pra deslaçar. Agora não, agora nó cego no fitilho, meu irmão. Tem que andar nó cego no fitilho. Então é o seguinte, então fitilho era conhecido lá pro Zé Matuto como rabichola. Imagine, o cara desce de paraquedas lá, vê aquele monte de mulher com um monte de rabichola. O cara fica doido da carambola, meu irmão. Por isso que deu. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é. Mas voltou ruim da bola, viu tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto, Matuto, Matuto, escreveu pra Clodovil. Ele logo respostou e atacou. Essa é a frente do Brasil. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, piquitinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora pumba, ora bola, a rabichola deixa a tanga voar. Vou deixar a tanga voar. Ora pumba, ora bola, depois tanta rabichola e deixa a tanga voar. Quero ouvir! Vou deixar a tanga voar. Vou deixar a tanga voar. Ora, pumba, ora, bola de ver tanta rabichola, deixa a tanga voar. Esse é Matuto esperto retado. Caiu logo no Rio de Janeiro. Já pensou se ele vai pra Minas que não tem praia? Rapaz, o cara tem um certo limite pra matutice dele, né? Ele vai pra Minas, meu irmão. Tava ferrado. Caía lá na Savazi, somé pra dentro, então. O cara ia sair trocando as bolas. E aí sim que ele ia sair trocando as bolas. Mas não de ver tanta rabichola. Então vamos embora! São João tá perto, hein? Aê, quem gosta de um forrozinho aí bacana, hein? Então vamos embora porque a fila andou! Black CDs. Black CDs. Na na na, na na na na na, na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na esperar na porta de casa. Enche do seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já quero ter você da minha vida. Sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se perdeu. Não volta mais. Te deu seu perfume da memória. O tempo do final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Aquilo amor, eu te falei. Deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Uou, uou, uou, a fila. Eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Na, na, na. Na janela de casa, vesti no seu jogo, agora vou me virar. Eu não quero mais lágrimas na minha vida, não, não. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já quero ter você na minha vida. Sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se perdeu. Não volta mais. Seu perfume da memória. O tempo do final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Apenas eu te falei. Meu valor, como eu te amei. Agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Uou, uou, uou, a fila. Bicho indoor. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora! Afilando! Black CDs. Black CDs. O melhor do som automotivo. No lume da fogueira de uma noite de forró. Pé e chão, chão e pó. Se amam como estrelas, um azul no arrebol. Paixão, acesa como a luz do sol. Mas no lume da fogueira de uma noite de forró. Pé e chão, chão e pó. Se amam como estrelas, um azul no arrebol. Acesa como a luz do sol. Ding-ding-ding-ding. Bate frio a noite inteira. Amor, batendo no meu coração. Saltada e derradeira. Calor que vai ao céu em um balão. É! Nossa alegria é ver você com barulho. Forró. Se amo como estrelas, um azul no arrebol. Acesa como a luz do sol, ding-ding-ding-ding. Bate brilhando a noite inteira. Amor, batendo no meu coração, ding-ding-ding-ding. Bate a saudade derradeira. Calor que vai ao céu em um balão. É! Coração! meu pobre coração. Oh, oh, meu pobre coração. Oh, oh, meu pobre coração. Você atormentou meu coração, deixou minha vida em fogo. Mas não tem nada não, eu vou fazer serão, vou te dizer de novo. Você atormentou meu coração, deixou minha vida em fogo. Mas não tem nada não, vou fazer serão, vou construir de novo. Eu ando com vontade de te ver, não quero te sofrer, só quero amar. É doido que se entrega ao sofrimento. Nessa vida tudo passa, você também vai passar. Vou procurar alguém pra me esquecer, pra gente aprender, tudo acontece. Eu estava me entregando pra você, só agora eu pude ver que você não me merece. Meu pobre coração. Vamos lá, garanhão. Seu pobre coração. Meu pobre coração. Oh, oh, meu pobre coração. Bicho indoor. Você atormentou meu coração, deixou minha vida em fogo. Mas não tem nada não, eu vou fazer serão, vou construir de novo. Você atormentou meu coração, deixou minha vida em fogo. Vontade de te ver, não quero mais sofrer, só quero amar. É doido que se entrega ao sofrimento. Nessa vida tudo passa, você também vai passar. Vou procurar alguém pra me entender, pra gente aprender, tudo acontece. Eu estava me entregando pra você, só agora eu pude ver que você não me merece. Diga aí, meu pobre coração, quero ouvir. Meu pobre coração, bom demais papagaio. Meu pobre coração. Vamos chegar na praça cantando assim. Sonhei que eu era um balão dourado e debruçado no manto estrelado do céu. Eu vinha um povo cantando embalado como na ginga de um carrossel. O sonho via a sinfonia da bomba batendo tão forte, parecendo o coração. O tingue-lingue de uma poeira que sai do chão, mas ligou pra enfermedar o coração. Mas nesse passo ao chão do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Sonhei que eu era um balão dourado e debruçado no manto estrelado do céu. Eu vi um povo cantando balado com uma ginga de um carrossel. O sonho via a bomba batendo tão forte, parecendo o coração. O tigre, a poeira que sai do chão, mas o rico reverbera o coração. Pois nesse passo ao som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Black CDs. Black CDs. Qualidade digital. Graça. Enquanto eu fiz seu rosto, a lua veio nos admirar. Mas a gente a mocidade junto à chama da fogueira. Ambos sonhos vão rolar, vão rolar, vão rolar. E que eu era um balão dourado e debruçado no manto estrelado do céu. Eu vi um povo cantando embalado como na ginga de um carrossel. O sonho via as sanfonias, a bomba batendo tão forte, parecendo o coração. O tingue-lingue do tribo, a poeira é linda, muito frio o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quer. Garanhos, vem! E quando deixei teu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João, certo de onde se dá. Novos sonhos vão rolar, vão rolar, yeah, vai rolar.